eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Pode fazer o que você quiser. Eu não te quero mais. Não, não. Não aguento mais a situação. Eu preciso tomar uma decisão. Eu quero mais show, show. Eu quero mais festa. Não quero dar atenção pra gente que não presta. Com você não tenho motivo pra comemorar. Nosso amor não é forte bastante pra continuar. Essa vida eu não quero mais, não. A gente já brigou demais, não. Terminou, voltou, perdeu a graça, hoje eu não tenho gás. Eu não te quero mais, agora eu quero paz. Eu quero presente porque o passado vou deixar pra trás. Tenho certeza quando digo que eu não quero mais. Leva tudo agora, mini, vê se não volta mais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Pode fazer o que você quiser. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Você mentiu pra mim, agora não te quero mais. Não me liga mais. Não me procura mais. Só me dá minha vida porque eu vou viver em paz. Deu mancada, não pensou na consequência. Você não é criança e já passou da adolescência. Falta respeito, atitude mais um pouco. Não adianta vir falar que o disco é muito louco. Não é companheira e acha que eu não ligo. Agora na sua cama tá dormindo outra comigo. Vacilo. Mas não foi falta de aviso. Pessoa tipo você, ainda bem que eu não preciso. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Pode fazer o que você quiser. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Não! Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Não! Eu não te quero mais. Não me procura mais. Não me procura mais. Não! Não me procura mais. Não me procura mais. Não me procura mais. Não! Não me procura mais. Eu vou viver em paz. Eu vou viver em paz. Eu vou, eu vou. Eu vou viver em paz. Eu vou viver em paz. Eu vou viver em paz. Eu vou viver em paz. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais.